las nalgas de mandarín. Hoje vamos falar de experiências das nossas... Mamas! das nossas experiências em cinema, as primeiras memórias que temos de ir a um cinema e ter realmente gostado daquilo que saber o que é que estamos a fazer e apreciar pela primeira vez a magia do cinema. E eu antes que... E eu pensar que íamos falar de mamas. Mais à frente, foi, depende também do filme que tu preferires. Mas vamos agora falar... Também, hoje só me apetecia falar de mamas, mas pronto, vá, tá continua. Bem, pronto, mamas aqui, mamas ali, é como... mamas é o que tu quiseres. Esqueço-me que mamas para ti tem essa conotação. Não posso falar de mamas. Desculpa interromper-te, Pedro, continua. Então, mas eu antes de avançar para esta questão, eu queria que vocês me dissessem, assim só rapidamente, quais são os filmes que guardam essas memórias? Desta experiência nostálgica da magia do cinema. Começas tu, Carlinhos. Mas espera aí, queres dentro do sentido dos favoritos, daqueles que a gente se lembra pela primeira vez? Uma experiência que tu tenhas de magia do cinema do início de... Magia do cinema. Vou dizer se calhar os dois primeiros filmes que vi ao cinema, que lembro-me perfeitamente as minhas reações quase todas, tanto na sala de cinema como fora dela. Foi o primeiro, o Rei Leão. E o segundo foi o Mortal Kombat. Ui. E foi na mesma semana, portanto passei do Rei Leão para o Mortal Kombat em dois dias. Fizesse o espectro. Descobri o cinema e comecei a ir lá quase todos os dias. E tenho histórias engraçadas dessas experiências mesmo no próprio dia. Mas já falamos. Podem ser esses dois. Já falamos. Então fica o Mortal Kombat. Fica o Mortal Kombat. E tu, sim. Miguel? Eu se calhar escolho o Regresso ao Futuro 3. O Regresso ao Futuro. Também pela história e pelo que representa para mim. Mas viste o primeiro 3? Não, eu vi o 2, mas o 3 marcou-me mais. Ok, pronto. Então vamos aqui primeiro falar um pequeno desafio em relação a estas vossas experiências, que era vocês, era-vos dado a possibilidade de voltar a esse momento. Ou seja, sim, vocês podiam ser teleportados, não é, numa máquina do tempo e voltar a esse momento. Isto vocês podem ou não aceitar, existe uma contraproposta, mas a proposta principal é vocês são teleportados para essa sala para ver esse filme em sala cheia. Metem-se numa máquina e são enviados para lá. Obviamente, como vocês sabem, viajar no tempo é tudo nu, não é? No Terminator, ninguém viaja no tempo. E no... Na minha divisa, meio de cócoras, um joelho no chão e o outro. Exatamente. O outro fletido. É assim, neste caso sentado, vocês sentem-se, porque já não somos animais, não é? Sentamos e somos teleportados. Acontece quando vocês são teleportados para essa experiência, vocês chegam lá e a sala está absolutamente cheia. E vocês são teleportados em cima de outra pessoa. Ou seja, o lugar onde vocês estavam, vocês caem. Porquê? Houve aqui uma anomalia na maquineta e enviou-vos para uma sessão uma semana mais tarde. E vocês ficam sentados em cima de uma pessoa que já lá estava sentada. É o condensador de fluxo. Encravou. O condensador de fluxo encravou e vocês chegam uma semana mais tarde. Nada de grave, pronto, quer dizer, sentam-se em cima de outra pessoa. Normal. Com nus, tirando isso, não há problema nenhum. Só que, mais um dia no escritório para vocês os dois. Só, né? Que nessa noite a sala tinha sido alugada ao Grupo Nacional de Naturista de Cabo Verde. Malta que gosta de ir ao cinema nu, não é? E como há aquele problema, tu não podes ir ao cinema nu, não é? Então alugas a sala toda e vão os teus amigos todos nus ao cinema. E os gajos estavam a comer pipocas com excesso de manteiga, porque nessa noite também alguém fez merda, meteu manteiga a mais e os sacos estavam a pingar manteiga para as pernas abaixo das pessoas. E então vocês, quando de repente eram materializados e caíam, sentavam-se em cima de um senhor cabardeando todo nu, todo imusentado em manteiga, que estava a ver o filme que vocês também iam ver. Isto não é nada de grave, vocês só tinham que ficar ali sentados em cima do senhor. Eu não vos ia fazer nada sexual, isto nada disto é sexual. É só mesmo sentarem-se em cima de uma piroca que parece uma anaconda, só isso. Agora, aqui a questão é... Se calhar até faz barulho. Sim, sim. Vocês preferiam ver isto, não é? Nestas condições, o filme, não é? O senhor ali sentado, vocês diretamente posicionados em cima do seu vasto varão, ou preferiam ver o filme em VHS, numa fita toda meio comida, que fosse uma filmagem dessa noite, em casa, não é? A segunda opção é em casa, no vosso lar, longe de piroca. Mas o que é que nos acontecia quando a gente sentava lá? Nada. Só tinhas que estar todo nu em cima de um senhor. Mas ninguém nos jogava à mão nem nada, né? Não, claro que não. Claro que não. Ah, só okay. Tinhas é que ter uma gaita posicionada imediatamente encostada ao teu ânus. Se é se ele tiver as nádegas muito magrinhas, que fica logo no ânus. Se tiver um cozinho bem feito. Ah, eu quase não tenho cu, caralho. Ah, então não estás fodido. Estás fodido. Mas a cobra estava em repouso, não é? Pá, isto tem tudo a ver, atenção, nada, isto, eu não estou, apesar de vocês serem essas mentes perversas, nada disto é sexual. Vocês okay, só vão sentar tá em cima de um pênis. Eu deixa-me dizer que não fizeste bem a pesquisa, oh Pedro. É. Porque eu escrevi aqui naturismo Cabo Verde e apareceu-me um fórum, que é o fórum de Cabo Verde, mesmo.com, em que uma pessoa pergunta: alguém sabe informar se há praias naturistas e ou nudistas toleradas em Cabo Verde? Resposta: olá, bom dia, em Cabo Verde não há praias de nudismo. Obrigado, cumprimentos. Pois claro que não. Portanto, por isso é que estão... não existe grupo naturista por isso, de Cabo por isso Verde. É que eu estou em Portugal. Não, não é? Não, não nos deixam despir em Cabo Verde. Pá, mas digam lá, eu já sei o que é que vocês vão todos dizer que é... Mas espera aí, mas o que eu percebi é, a primeira opção já percebi, a segunda é só vamos para casa e vemos em VHS o filme. Não vem em VHS o filme, vem em VHS a filmagem dessa noite. A filmagem do momento. A filmagem sim, desse sim, momento. Sim. Mas eu até gostava de ver a filmagem desse momento. Mas, veja a sala cá de trás, não é? Não te vejo a ti. É porque o que estás-me a falar é, na opção em que eu caio na piroca do preto, não vejo nada de mal nisso, mas estou uma semana à frente, portanto não vou rever esse momento. E o que eu queria era rever o momento, portanto obviamente vou para a do VHS. Se eu pudesse viver o momento outra vez e ver-me a mim próprio quando era miúdo e o momento, aí ia para a piroca do preto. Agora, se não vou reviver esse momento, prefiro ir ver o momento em VHS, caramba. Ok, pronto. Eu vou lá para a manteiga. Vamos ter uma boa time travel. Então, mas tu vais estar uma semana à frente. O que é que qual é o teu interesse? Estás lá uma semana à frente. Pá, mas, então, mas, estou rever, mas estou naquela altura. E repare, sentir aquela mística. Estás no escuro, não é? No escuro, quer dizer, um cinema uma semana à frente, uma semana atrás, tirando aquele cheiro intenso a manteiga e suor, acaba por ser o mesmo. Exatamente. Eu vou volto atrás, na boa. Pronto, ok. Eu gostava de rever. E até conto-vos porquês, podemos já entrar no tema, se quiseres, querem que eu não, vos conte a minha história. Não, espera aí, que isto é um empate. Ah, tem empate, então vá, Pedro, desempate. Foi nada empate, o que é que ias dizer, Carlos? O Pedro, a gente já sabe o que é que ele vai escolher, ele nunca vai para as pirocas de ninguém, prefere morrer de cuspir areia da boca, seja o que for. Mas esta piroca até podia ser, quer dizer, tendo em conta que é inofensiva, até podias enrolá-la em forma de puff, não é? Para te sentares a ver o... Sim, e tu, como bom fã do Terminator 2, que é, a primeira coisa que fazias era pedir ao cabo-verdiano as roupas dele. Que o gajo não tinha. Portanto, mal aterrasses. Seria isso. Bem, mas então querem que eu vos conte a minha experiência do Mortal Kombat? Então, o Mortal Kombat foi a minha segunda sessão de cinema, como eu já vos disse há bocado. Pai, dois ou três dias depois do Rei Leão. Isto aconteceu numa altura, eu morava na Ilha de Santa Maria. Já tinha lá um cinema americano há muito tempo, mas raramente usavas aquilo. E nessa semana começou a usar-se o cinema, que era uma sala de espetáculos, etc., começou a ser feito como cinema, e vinham as bobines de Lisboa, etc., e nessa semana passaram para aí dois ou três filmes, o Rei Leão, que eu fartei-me de chorar, foi a primeira vez que fui ao cinema, e depois o segundo era o Combate Mortal, eu queria lá saber, tinha 10 anos, mas fui logo para o cinema também, com os meus amigos e com as minhas amigas, ver isto. E então, o Combate Mortal tem uma história engraçada, que é, eu fui ao cinema com um grupo de amigos e de amigas, em que tinha lá uma rapariga mais velha que eu gostava imenso dela. Vai, tinha mais de 2 ou 3 anos do que eu. E eu estava completamente apaixonado pela miúda. E fui, então fomos lá, etc. E eu tive o filme todo a ter conversa e a fazer aquelas cenas engraçadas que um gajo é puto e faz, etc. A ver se ela presta atenção. E então, quando sai do filme, estamos a pé, caminho pagado. Na altura ninguém tinha carros nem fazia nada, fazia-se tudo a pé, nem que demorasse uma hora para ir para casa, e a gente morava perto um do outro. E eu, como é que eu a tentei impressionar? Há um movimento qualquer no filme, já não lembro qual é a personagem, que o gajo cai tipo de espargata no chão e dá tipo um soco em frente. E eu lembrei-me que isto era uma boa ideia de fazer no meio da estrada. E então decidi tentar imitar esse movimento. Então atirei-me tipo no ar, caí de espargata no chão, e quando fiz isso fiquei com uma dor de costas para aí 3 semanas. Fiquei todo fodido das costas, caído com o chão, todo fodido. Mas claro, na altura. Mas fizeste espargata? Fiz mesmo, mas não é uma espargata tipo que escorregas, foi uma espargata de saltar no ar, abri as pernas e caí de cu no chão em espargata. Epá, eu fiquei todo fedido. Eu acho que a hérnia que tenho aqui hoje com 32, com 31 anos pode ter sido aí. Deve ter vindo desse. Mas isso tinhas, que é que ela diz, combate tinhas total. 29 anos? Não, tinha 10 ou 11 anos, caramba. Isso foi para aí 96, portanto tinha 12 anos. 11 anos, 11, 12. E pronto, e foi a minha história que eu nunca me esqueci do Mortal Kombat. Ainda bem que correu mal, porque pronto, assim nunca namorei com ela e hoje podia ter a minha vida completamente diferente. Ora. Esta hora está a gaja a chatear-se com o marido, a ralhar com ele, a dizer que ele é uma merda, que sabes que eu tinha uma pessoa que gostava muito de mim, que até fez uma espargata por mim. Exato. Espargata, atenção, com o soco ao mesmo tempo. Com o soco ao mesmo tempo, que eu dei o soco enquanto caía. Ela agora, se calhar, anda uma cena Cinderela a pedir a todos os homens para ver o barulho dos tomates a bater no chão, conhecido com a memória de infância. Eu não estou a gostar que vocês digam espargata, parece uma coisa simples. Era um salto com acabar em espargata, cara. Eu fiquei todo no ar enquanto sentia a espargata e caí a espargata no chão. Mas dava um bom filme, Carlão. O gato borralheiro que era contigo. Isto vai dar uma história do caralho, a gaja daqui a um tempo está aí à tua porta. Já estou arrependido, podes cortar isto tudo, sim, sim, não vá alguém ouvir. Vou cortar. E fazer chegar. Cortarei. Mas estou a falar sério agora. Corta, por favor, please. Tá, já está. Oh, Pedro, a sério, estou a pedir, por favor. Vou já buscar a tesoura. Ai, meu Deus, pronto, Miguel, conta tu, vá. A minha não é assim tão emocionante, não tem espargata nem nada, não. Pois isto é. Miguel, foi a primeira vez que pôs a mão na pila de um gajo, foi. O Regresso ao Futuro 3. Por amor de Deus, era puto, pá. Por amor de Deus, já tinha feito isso 50 vezes que eu vi o Regresso ao Futuro 3. Opa, mas na altura, ir ao cinema era... Nós aqui em Grândola, não, na altura, se não estou em erro, não tínhamos... Aqui em Grândola, lá em Grândola, não tínhamos... Nós aqui em Grândola, se não agarrássemos na pila do pão, porque a gente teria de sair daqui. Opa, não tínhamos cinema e na altura os meus pais faziam sempre um negócio comigo, se eu tivesse boas notas, então levavam-me a ver uma estreia a Lisboa. E o Regresso ao Futuro 3 foi assim. Eles disseram que se as coisas corressem bem eu comigo, então o meu pai ficou com o meu irmão lá na vila e a minha mãe foi comigo de autocarro a Lisboa de propósito ver o Regresso ao Futuro 3. Fomos lá ao São Jorge e no regresso enganámos no autocarro e fomos no autocarro para Santiago. Depois ficámos no meio da estrada. Ficámos a 6 km, tivemos que vir à boleia. Agora, e pronto, é uma história que acho alguma piada e quando eu era miúdo parece que ir ao cinema realmente explotava assim uma série de histórias e hoje já não há história nenhuma, não é? Um gajo hoje vai ao cinema e quase não se lembra. E naquela altura ir ao cinema, se calhar como era uma coisa mais difícil e um gajo também era pequeno, não é? Criava ali uma certa mística. Há um sem número de histórias muito porreiras que um gajo guarda. E isso perdeu-se um bocadinho hoje, de facto. Sim, é verdade, sim. Concordo contigo. Até porque ir ao cinema era um ritual, não é? E uma coisa de família, que hoje em dia já não é bem assim. Tirando a sim, exatamente. E implicava uma logística muito grande, não era? Pelo menos ali nós tínhamos de nos deslocar ao Setúbal ou ao Lisboa, então era sempre assim um momento muito... para mim era uma coisa espetacular. E hoje, pronto, hoje já não... Já não... E havia uma coisa que antigamente também melhorava a experiência. Antigamente tu sempre que ias ao cinema, não sei se é porque havia menos sessões ou porque era algo, como vocês estavam a dizer, que se fazia mais em família e um evento especial, as salas estavam sempre cheias e hoje em dia tu consegues ir a muitas sessões, tem 5, 6 pessoas na sala, né? Não é? Sim, é verdade. Eu, por exemplo, eu lembro que este Mortal Kombat e os filmes que ia ver, havia uma sessão por dia às 9 da noite, não havia 2, nem 3, nem 5, era aquela sessão e portanto estava sempre cheio. Sim. E isso também faz com que a experiência seja sempre diferente, né? Dos últimos filmes, dos últimos 10, 15 anos, que me lembro assim muito bem do cinema, foi o Rocky Balboa em 2006, estava a sala cheia, tudo a cantar e tudo a fazer barulho. Essas experiências ficam sempre do que ver, como acontece muitas vezes. Eu com os miúdos vou ver filmes muitas vezes à 1 da tarde, quando eu estou na escola, etc. Estou na sala com 2 ou 3 mafaricos, né? Um dos fatores que nós não temos em consideração também é a hora em que tu ias ao cinema com a tua família quando eras puto, que eu, por exemplo, eu ia muito ao cinema com os meus pais e com a minha irmã no Natal, dia de Natal, dia de Páscoa, sim, dia de Ano Novo, não é? E são dias, uhum, de casa cheia. Enquanto sim, que... eu também associo um bocado a algumas efemérides, sim, ou férias, sim, não é? Sim, porque eu agora, por exemplo, agora vou muitas vezes ao cinema à sessão da 1:30, às vezes, quando não vou trabalhar, estou sozinho, sem os miúdos, vou ver um filme à tarde, pá, estão o quê? Estão 5 pessoas, ou 6. Sim, exato. É? Mas, por exemplo, quando vais ao cinema, no dia da estreia do filme, se for um filme que tenha algumas expectativas, que as pessoas queiram ver, e vais à quinta-feira, na sessão das 9:30, as salas estão mais ou menos compostas. Sim, não é? Aí estão, sim. Mas não é nada de extraordinário, não, não é? Pois não, não, assim? Não. Até porque antigamente havia um conjunto de rituais que se passava antes de entrar no cinema, não é? Tu chegavas quase 1 hora mais cedo, ver os cartazes, sim, comprar os bilhetes. E havia mais respeito na sala. Eu lembro, sim, que antigamente, sim, as pessoas estarem no cinema tinham respeito por lá estar. Hoje em dia, eu, por exemplo, eu lembro de ir ver o Deadpool há 1 ou 2, quando saiu, também na quinta, na sexta-feira, e a sala estava cheia, mas estava cheia de putos a fazer comentários estúpidos, que não percebiam metade das piadas, porque tem muitas piadas durante o filme de cultura popular que eles não percebiam um boi. Epá, e isso não é a mesma coisa que acontecia antigamente. Antigamente as pessoas quase que faziam uma preparação para ir ao cinema, e como o Pedro diz, chegavam 1 hora antes e era uma coisa especial. Hoje em dia não, hoje em dia vai-se ao cinema quase que não tem mais nada para fazer, ou... Sim, é um bocado para preencher buracos, e ali não, ali havia uma preparação diferente, como estás a dizer. E há outra coisa que é, nós também crescemos e ficamos mais velhos, e se calhar também vemos, na altura vimos as coisas de maneira diferente. E a própria deslocalização dos filmes para os centros comerciais mudou completamente a maneira das pessoas irem ao cinema. É verdade, é verdade. Antigamente tu ias ao cinema só para ir ao cinema, ias com a tua família ao cinema. Ali aquilo era uma sala, era um templo de cinema. Hoje em dia o que é que acontece? A tua mulher vai comprar roupa, tu não te apetece andar a aturar o Nazar e do caraças. Pá, vais ver um filme e a gaja anda ali de noite todas as voltas. Quando acaba o filme vão-se embora. Não é? Acaba por ser também uma daquelas estratégias de separar, deixar as pessoas andarem a consumir sem terem o marido atrás a chatear-lhes a cabeça, ou vice-versa. Sim. Sim, eu acho que a maneira de conseguirmos manter ainda um bocado do espírito que havia antigamente, eu pelo menos era o que fazia em Lisboa, eu sempre que havia algum filme que eu queria ver na altura, que existia no Fonte Nova, que é mesmo ali ao pé do Colombo e toda a gente vai para o Colombo, o Fonte Nova era sempre umas sessões espetaculares, porque só tinha pessoas para aí de 40, 50 para cima, era impressionante, eu era sempre a pessoa mais nova no cinema, e eu conseguia achar que as pessoas estavam ali era por respeito e porque queriam ver o filme, e não era, e depois além disso, no Fonte Nova não havia pipocas, não havia nada disso, portanto só tinhas mesmo hipótese de ver o filme e mais nada, não tinhas de comprar uma água ou uma coisa qualquer. E eu gostava muito disso, desse ambiente mais intimista dentro da sala de cinema, sem barulho, sem telemóveis, sem nada, como era antigamente. Aqui embaixo no Algarve, hoje em dia faço isso quando tenho tempo, mas vou ali a um cinema em Lagos também, que como há ali aqueles complexos e o centro comercial em Portimão, toda a gente foge para Portimão. E ali em Lagos tem sempre só um filmezinho por semana, mas também consigo ainda manter um bocado desse espírito, que é o que eu gosto. Eu gosto muito de ir ao cinema quando consigo fazer, quando consigo estar lá com atenção, quando não estou distraído. E é cada vez mais difícil por causa dos centros comerciais e por causa disso que nós falámos. Sim, desse ruído todo, não é? Não, e também e toda a informação que um gajo agora está exposto, na altura não existia, não é? Havia uma mística, tu vias o trailer porque tinhas visto ou na televisão ou noutro filme, não é? Vias o póster nos jornais, a preto e branco e tal, e pouco mais, sabíamos muito pouco, isso era, claro, também era fundamental para a experiência. Sim, sim, sim, é verdade. Hoje em dia uma pessoa vai ver o filme, já sabe quase tudo sobre ele. Completamente diferente. Epá, e também é todo esse contexto de família que vocês dizem. Na altura eu ia muito, tipo, a minha mãe, o meu pai, eu comigo ver uma coisa qualquer. Por exemplo, a minha mãe foi comigo ver o Espécie Imortal e o meu pai teve que gramar o Poca ontem com o meu irmão. Porque pronto, o meu irmão não podia ver o Species. Não é? A gente revezava sempre. Eu obrigava alguém a ver. Eu podia ir sozinho, era... não é? Podia entrar a mandar o puto sozinho. Não podia. Não, mas a tua mãe foi má, a tua mãe devia ter deixado o teu pai contigo ver a boa zona do Species e tinha ido ver o pó contas com o teu irmão. O Species é muito. Não, a mãe do Miguel viu a gaja no póster e disse logo: tu vais, mas é ver o pó contas. Coitada da minha mãe. Minha mãe tinha que tramar com estas merdas todas. Obriguei a ver o História Interminável 2 também. Coitado, isso realmente ninguém merece. Ninguém merece, mas. Pronto. Pá, mas é a minha experiência em cinema, eu sempre vi cinema desde antes dos 6 anos, muito cedo, porque eu acho que já contei a história mil vezes a toda a gente, que na minha aldeia, que eu moro aqui, morava numa aldeia, uma vila do Baixo Mondego, conhecida pela sua pastelaria, que tinha um cinema, que tinha todos os domingos ou sábados, não me lembro, havia um senhor que passava com uma mota, com um projetor, e passava sempre dois ou três filmes. Um double feature, aquilo era uma sala normal, uma acústica terrível, aquilo era projetado na Casa do Povo, bancos de madeira, e o pessoal entrava e via os filmes. E eu desde cedo que fui habituado àquilo. O meu pai é um cinéfilo hardcore e nós íamos todos. De vez em quando eu mandava-me embora a meio, porque a seguir era uma pornada, mas e eu vinha-me embora tudo contente, e às vezes ficava lá a ver cá de fora e tal, porque eu não me acompanhava à casa, não é? Eu tinha 5 anos, mas também 1 quilómetro a casa no meio da noite escura, no meio da mata, não, o que é isso, né? Não faz mal a ninguém. Mas depois, a minha experiência, mesmo que eu me lembro, que num grande cinema, tenho duas, a minha primeira experiência são duas. Uma delas é o ET, que fui à estreia, que foi uma coisa realmente mágica, e hoje me lembro perfeitamente das primeiras cenas da nave espacial, quando começa o filme e eles saem os extraterrestres, lembro-me perfeitamente disso. E outra é o Nunca Mais Digas Nunca, Never Say Never Again, que sim, descobri, sei o quê, uns anos mais tarde, que é um Bond falso. É um James Bond com o... Ah. É um James Bond com o... Com... Ah, é aquele quando ele já era mais velho, não é? Sim. É um Bond falso. É um Bond falso, porque é um James Bond feito na época de Roger Moore pelo Sean Connery. Ou seja, o gajo, eles acho que tinham direito para fazer não sei o quê, então os gajos adaptaram o livro, é um esquema qualquer, pronto. Já na altura não sabia, para mim era um James Bond como os outros. Mas isso conta para a contagem oficial do James Bond. Eu acho que sim. Dos 50, eu acho que sim, que mas não faz parte conta, da mesma, né? Não faz parte da mesma, da mesma sequência. Pá, e esses filmes lembro, são filmes que me lembro perfeitamente. E depois aqui em Coimbra os cinemas eram cinemas, havia dois cinemas que eu frequentava, havia dois ou três, mas eu ia sempre a dois. Pá, que eram cinemas para multidões, não é? Tinham a plateia, tinham o balcão, tinham camarotes, eram cinemas gigantescos. E estavam sempre cheios. Quando eu ia, estavam sempre cheios. Epá, e aquilo era uma festa, não é? Não sei se vocês se lembram, vocês são novos, mas, por exemplo, antigamente em Lisboa, ou na zona dos restauradores e do Rocio, o Eden, o Cinema Eden, penso que é o Eden, que era um deles que eu me lembro bem, sim, aquilo eram cinemas, e aqui em Coimbra também havia essa tradição, que... A fachada do cinema era uma tela pintada com a capa. Ou seja, eles tinham uma pessoa que lhes pintava as capas, os pósteres, numa tela gigante do tamanho do cinema. Percebes? Brutal. E tu entravas ali na zona, eu lembro-me perfeitamente de ir a Lisboa com os meus pais, e entrar na Praça dos Restauradores, e aquilo era ser 3 ou 4 cinemas de cada lado, e eu olhar para aquilo, e aquilo para mim era o céu. Percebes? Eu pensava, quando eu morrer... Vou parar num sítio deste, uma praça com cinemas gigantes, com cartazes gigantes, e era essa ideia que eu tinha. Pá, e pronto, e essa magia perdeu-se. Continuo a gostar de ir ao cinema, como é óbvio, mas não sinto aquele motor, não é? Aquela coisa, aquela adrenalina toda. Pronto, é outra. Sim, não é aquele dia, não é? Sim, que vais ao cinema. E aliás, mesmo a ver o filme, também vos digo uma coisa: antigamente um gajo ia ver o filme e sentia a emoção. Não é? Eu tenho, pá, tenho os meus filhos, são assim, são novos e têm emoção que um gajo já não consegue ter, porque pronto, um gajo habitua-se. Sim, mas isso tem mais a ver com o nosso envelhecimento, não é? O amadurecimento. Mas sim, por exemplo, estarmos mais céticos. Mas também, por exemplo, é? Eu senti-me assim, senti essa emoção no Mad Max, no último. Sim, uma sim. Merda que eu já pensava que nunca mais iria sentir. E eu senti essa... Voltou a acordar essa chama. Mas é verdade, comigo também. Já não sofria tanto com o filme. Sofria no bom sentido, já não vibrava tanto com o filme. Há muito tempo sem ser o Mad Max. Uma coisa impressionante. Estava mesmo a amar o filme. Aliás, foi o único filme que eu acabei de ver. Epá, e tive vontade imediata de ver outra vez. E não é porque tivesse alguma coisa mal explicada, aqueles filmes que um gajo tem que ver duas ou três. Não é porque gostei tanto de tudo que... Me apeteceu ver logo outra vez, uma coisa impressionante. Tem muita força, tem. Tem, vocês tinham-me dito também que tinham vibrado muito com o La La Land, não era? Sim, sim, sim, sim. Não foi o que vocês me disseram? Foram ver os dois? Fomos. Conseguiste estragar o episódio. Estava uma coisa tão séria, a malta já de lágrima no canto do olho a ouvir-vos.